hip hop. Quando eu me lembro dos tempos da São Bento, vamos dizer, no começo do movimento, lutamos de várias maneiras para conseguir nosso espaço. Não acostumados ao fracasso, mas preparados para surpresas e avarezas. Nunca muito, nem muito pouco, mas saímos do sufoco. Graças ao nosso esforço, conseguimos jornais, rádios, revistas, mas ainda é muito pouco. Essa história eu já contei uma vez, mas eu insisto em contar de novo pra vocês. Sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. A primeira gangue que eu vi na minha vida foi no centro da cidade, Nelson em Franquicia. Ignorâncias e brigas tiveram o seu fim quando surgiram Street Warriors e Backspin. Nação Zulu e Crazy Crew também apareceram com mais vontade que as gangues que desapareceram. Mas aonde vamos dançar? Em dias de chuva não podemos sair com um box no meio das ruas. Confesso que ficamos perdidos por algum tempo. Graças a Deus conseguimos a nossa São Bento. Quando vou me apresentar pelo nosso país, percebo que pra muitos somos como uma lenda. Isso, meus irmãos, me deixa muito feliz. Se você for branco, por favor, não se arrependa. Frutos de uma sociedade totalmente falida, que também é falsificada, podre e bandida. Somos mentes evoluídas, o verde e amarelo. Somos quadro bem pintado por um artista cego. Sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Ricos de cultura e financeiramente pobres, e pelo break lutaremos até a nossa morte. Não precisamos de armas letais, isso nós deixamos pra trás e não pensamos nisso por nenhum momento. Vamos começar a nossa roda. As nossas armas são esta leitura: giro de cabeça, bugalú, giro de costas e moinho de vento. Em cada canto do mundo existe música, em cada canto do Brasil sempre vai existir. Em cada canto que tiver esperança pura, um novo breaker sempre irá surgir. Grafiteiros conseguiram com exclusividade espaços em branco nos muros da cidade, onde expressam com amor e carinho protesto, poesia, fantasia, claro, muita verdade. Somos das ruas, nas ruas vivemos e aprendemos lutas e lutas, graças a Deus hoje estamos vencendo. Jovens oprimidos e sem opção fizeram de um movimento sua expressão. Movimento hip hop, assim foi chamado. Mais tarde, pode crer, ficou consagrado. Breakers, grafiteiros, DJs e MCs, somos todos das ruas e estamos aqui. Sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Aqui na nossa ou aí, na sua cidade, teve um irmão que já se foi e que deixou saudades. Não fique triste porque ele deve estar em cima, ensinando o movimento pras autoridades. Abençoados sejam eles lá em cima e nós aqui embaixo, que não sabemos o que significa fracasso. E no anonimato sempre viemos lutando e hoje conseguimos nosso espaço. Começamos dançando nas ruas e batendo em latas de lixo. Sempre estive com vocês e vocês comigo. Não desistiremos tão fácil como muitos querem, pois quem se feriu com ferro fere. Respeitamos os jovens de todas as gerações, mas os jovens b-boys serão sempre os campeões. Movimento hip hop melhor que ti não existe, minha plena certeza não me impede de dizer. E aproveitando a todos que me ouvem e me assistem, eu nasci com você e com você eu vou morrer. Rap é minha música, break é minha dança. Hip hop é um movimento que aprendi desde criança, e minhas palavras são imutáveis como a lua. Os breakers do Brasil são meus irmãos de rua. Sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop.